no estrago. Eu de nervoso estou torquificando o gado. Não posso com agro crueldade, se a saudade e de mal maldade. E vivo sem afago, sem sempre pena deste murmuribundo. E que já viram vagabundo. Só porque sou sofrido. Tu tens um coração que se fingir. Eu de nervoso estou toxificando o gado. Não posso com acro crueldade, da saudade, de que mal maldade. Vivo sem afago, se o teu coração se entregasse. E depois pôs de mim tu tomamaste. Tu tua falsificidade é profunda. Tu basta se ficar corcunda. Thank you.